Portal do Arrocha. Falei que ia sair, você deixou. Sexta-feira à noite eu online, cê nem reclamou. Tem a senha do meu celular. Vou no banheiro, deixo ele na mesa, cê nem pra olhar. Tá estranho, tudo que eu falo, acredita, tá estranho. Não implica com minhas amigas. Quando esbala demais, quem não é santo desconfia. Tá faltando briga, faltando aquela enjoeira. Pra quem não negava fogo, tá uma geleira. Tá faltando briga, faltando um ciúme doido. Se não tá preocupado comigo, tá preocupado com outra. Tá faltando briga, faltando aquela enjoeira. Pra quem não negava fogo. Em nome de quem?